bate um coração de plástico. Desilusão me desatinou, desenhando sonhos mágicos. Considero quem considerou. Só saio dessa morto, tive que ser um escroto, mas demorou. Passei do sufoco, o jogo me transformou no antiavélico. Eu quero o fantástico, genial, o melhor do máximo, sensacional. Ninguém quer ser mais um, miséria pode ser comum, mas nunca vai ser normal. Desenvolvendo minha mente, jogador, soldado valente. Quem desacreditou se atrapalha, porque a chapa vai ficar mais quente. Sou a liberdade do prisioneiro, quem é sente, como sempre eu tô inteiro. Ninguém sabe porque chega por último, mas quem vence sabe porque quem chegou em primeiro, mas... É já, velho, go. É já, velho, go. É já, velho, go. Seu menino mudou. É já, velho, go. É já, velho, go. É já, velho, go. É já, velho, go. É já, velho, go. É já, velho, go. É já, velho, go. Seu menino mudou. É já, velho, go. É já, velho, go. É já, velho, go. Diabélico. Treino é jogo, jogo é vida. Faço o meu e me adianto. É como assaltar um banco. Hatch é o aço, eu largo o míssil. Tipo crack, pó, o pior vício. Na minha cama tem duas cachorras. Contra aquilo que cê ama, depois morra por isso. Treinado pra dar o bote, tô com sorte. Estourei o malote, mas nada é tão importante. Eu faço de ruim, eu venço pro hobby. Minha luz não te ilumina, te cega. Rima após rima se enxerga. Sua mosca dá moral pra merda. Nós lideramos o jogo. Eles todos vão morrer reclamando das regras, mano. É já, velho, go. É já, velho, go. É já, velho, go. Yeah, yeah. É já, velho, go. É já, velho, go. É já, velho, go. Yeah, yeah, yeah. É já, velho, go. É já, velho, go. É já, velho, go. Seu menino mudou. É tia velico. É tia velico. É tia velico.